povo de Deus. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Brasil. Essa é uma noite profética, onde vamos declarar que o nosso Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo são os únicos dignos de todo louvor e de toda adoração. Se você concorda comigo, solte do seu lugar.